observa ao redor, depois tire a conclusão. Olha pra si mesmo e depois pense de coração. Tá confuso e não consegue mudar de opinião. Medo dos ideais na sua mente faz uma prisão. Ao mesmo tempo ignora a sua própria história. Se esqueceram das lutas que dá procedência à vitória. Não adianta viver no limite, porque é o seguinte, esse é meu palpite. Se for a glória, tenha com equite. É merecedor, todo sofredor que batalhou pra ter aquilo que sempre desejou. Na inveja vários recalcados querem roubar. Já de olho no que o trabalhador acabou de comprar. É deselegante saber que estão roubando a quebrada. E quem roubou gosta de cobrar. Quem dá mancada eu acho que é os abusivos de drogas da própria mente. Tornando todos eles com atitude de delinquente. Inconsciente, eles vão sem saber do grau do perigo que pode vir acontecer. A treta se flui ao começar a desentender, resultando com quem pode vir a desmerecer. Sem proceder não prossegue, enfraquece a corrente da mente, adequadamente atira razão da gente. É cash, vários enviados para nos arrastar. E se for pegar não podemos duvidar de quem for cobrar. E de quem for ir lá, e de quem for catar. Pode acreditar, pode passar amanhecer, pode passar anoitecer, pode tudo acontecer, que sempre falta pra você. Realidade é fato, a longo prazo no ato de sobreviver. Pode passar amanhecer, pode passar anoitecer, pode tudo acontecer, que sempre falta pra você. Realidade é fato, a longo prazo no ato de sobreviver. Não é à toa que ainda estou firmão na minha luta. Desde pipete assimilei o código das ruas. E entre erros e acertos ainda estou aqui, tentando fazer o melhor que eu puder pra conseguir. Chegar ao topo, subjetivo, insano, cômico, mas tão disposto que o respeito é um dos sinônimos a nortear. O nosso caminho que prossegue é nós que tá fazendo como se amanhã não houvesse. O que entristece é ver ainda nos dias de hoje pessoas que não entenderam regras tão simples como o karma existe e eu não estou falando após a morte. O inferno é quando o teu filho pior medo se desenvolve. Ficou em choque, a cobrança não avisa da morte. Consequência trágica, previsível, já não comove. Coração frio e inóspito como o Polo Norte. Cabeça vazia, teleguiada pelo Ibope. Não confunda humildade, é melhor que veja bem. Com falta de proceder, tirando tipo desdém. Aonde vários arrastam todo dia assim. Viver poderia ser bem muito mais simples. Santos foi onde eu fiz o meu reinado, moleque. No meu quintal eu que mando, sai fora, pede break. Dúvidas e sugestões, eles me chamam assim. Lombeira ou simplesmente aí cê tá bom pra mim. Pode passar amanhecer, pode passar anoitecer, pode tudo acontecer, que sempre falta pra você. Realidade é fato, a longo prazo no ato de sobreviver. Pode passar amanhecer, pode passar anoitecer, pode tudo acontecer, que sempre falta pra você. Realidade é fato, a longo prazo no ato de sobreviver. Valeu pela participação, ICD, VDA, Estúdio 4 Guerreiro, 2010. A revolução tá vindo e o rap tá trazendo. É desse jeito, truta, ICD, VDA. Veja a consequência dos seus atos, truta. Yeah.